Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas nesta super tarde de sábado. Você participando comigo aqui pelo 991248325 ou 992042222, sabadão, dia 6 de agosto de 2016. E você continua participando aqui do programa para ganhar o kit do programa Expresso, viu? É, nesse kit tem camiseta, tem caneca e tem boné do programa Expresso, mas para você ganhar esse kit não vai ser muito fácil, não. Tô brincando, é mole, mole. É só você mandar uma mensagem de áudio aqui para um desses números que eu passei, 991248325 ou 992042222, dizendo o seu nome completo, tá? O seu bairro ou a sua cidade, e dizendo o nome de um dos anunciantes, de um dos patrocinadores aqui do programa Expresso. No final do programa eu faço o sorteio entre todos que participarem e o ouvinte sorteado vai ganhar então esse kit que tem camiseta, que tem caneca, que tem boné e que, se Deus quiser, muito em breve vai ter também um CD do Maicon Lambertini, tá bom? Muito em breve, se Deus quiser, a gente vai ter o CD do Maicon Lambertini também nesse kit aqui do programa Expresso. Maicon, prazerzão estar recebendo você aqui, seja bem-vindo pela primeira vez ao programa Expresso e a Pássaro da Ilha FM. Boa tarde. Obrigado, prazer é todo meu. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, poder divulgar meu trabalho e tenho certeza que há muito vai acrescentar, porque a Pássaro da Ilha, né, A audiência fala muito forte em toda a região. Obrigado mesmo de coração. A gente fala longe, rapaz. A Pássaro da Ilha fala para mais de 50 municípios aqui na região. Tem bastante gente ouvindo. Que beleza. A 103, viu? Eu tô feliz demais, né, porque é a minha primeira entrevista de rádio. Eu fiz televisão, já fiz jornal, outras mídias. É estranho no rádio? É diferente, né? É diferente, mas a gente vai indo que suma. Espero que você goste, viu? Obrigado. Aqui é um bate-papo que tenho certeza que super, super gostoso. No dia a dia, assim, até sou meio tímido. No palco, não, né? Quem me vê no palco, muda. Me vê fora, muda totalmente. Então são duas pessoas. É duas pessoas, é meio bipolar. É. Tem o Maicon Lambertini no social e o Maicon Lambertini no palco. No palco, totalmente diferente, né, Du? Você é de onde, Maicon? Eu nasci em Itanabi. Perto de São José do Rio Preto, aqui em São Paulo, e fui criado em Mococa desde os meus 4 anos de idade. Mas criado em Mococa. Essa paixão aí pela música veio lá de Itanabi ou já surgiu em Mococa? Surgiu em Mococa, né? Meu avô, eu morava aqui na fazenda no município de Mococa, Barro Preto, com meus avós, e meu avô ouvia de tudo, né? Desde Trio Parada Dura, Chitãozinho Chororó, então veio essa vontade, assim, de sempre estar com ele, o tempo todo com ele ouvindo, e peguei essa paixão sertaneja com ele. Sempre sertanejo? Agora não mais, né? Então, mas naquela época, sempre foi sertanejo, de raiz mesmo. Aí eu tinha 4 tios, né? E veio esse sertanejo mais novo, do Zezé, fiquei apaixonado pelo Zezé, Leonardo, Chitãozinho Chororó. E aí veio, aí depois o sertanejo universitário, depois comecei a cantar. Mas os mais antigos, lá da época que o Márcio Joaquim fazia programa lá na Rádio Clube de Mococa, lá na época do Tião Carreiro, Zilizalo, Zique Zeca. Quando eu comecei a cantar, eu comecei a buscar todos esses artistas, né? E eles têm uma obra maravilhosa, eu adoro. Hoje eu gosto de tudo. Né? Antigamente eu era arcaico mesmo, era só o sertanejo. Hoje eu... Era só do Zezé pra cá. Tião Carreiro, Zezé e só. Aí depois, ao começar a cantar, a gente teve que cantar outros estilos e a gente acaba acostumando, gostando. Mas você acaba bebendo dessa fonte dos mais antigos? Se a gente pegar, por exemplo, ô, Maicon, toca aí um Dino Frank e Moraê. Não vou pedir pra você tocar agora, mas de repente dá pra você buscar lá no repertório do Dino Frank. A gente busca, porque quando a gente faz show, a gente canta os grandes clássicos, né? Saudade da Minha Terra, Telefone Mudo, Boate Azul. Se eu não puder te esquecer, e por aí vai, né? O show, então, do Maicon Lambertini não é só sertanejo universitário, não? Não. Tem um pouquinho de rock, tem um pouquinho de samba, tem funk, né? Tem essas músicas mais modernas e também tem os modões, né? Tudo que tá fazendo sucesso, então, a gente vem. Mas você é um cantor sertanejo? Sou um cantor sertanejo. Então, agora, pergunta polêmica. Como um cantor sertanejo vai parar numa escola de samba em Mococa? Então, isso foi um convite. Nada, né? Caramba. Por que isso? Essa você buscou, você pesquisou mesmo, hein? Era um convite que eu tive, né? O meu primo, ele toca lá, né? Aí acabou chamando eu pra... Precisava de vocalista. Um dos vocalistas. E eu começando na música, eu falei, bicho, vai ser uma janela pra mim também, né? Pegar essa moral com o público e tal. E pra quem gosta de música, qualquer música, né? A gente tem a escola lá de Mococa? Mocoquinha, Acadêmicos da Mocoquinha. Foi campeão lá? Fui campeão. Eu cantei lá 2 anos, né? No primeiro a gente não foi, mas no segundo a gente foi, graças a Deus. Que ano foi isso, mãe? Foi 2012, né? 2012. 2012. O pessoal convidar você pro ano que vem? Então, aí depois eu comecei a fazer carnaval, assim, né, micareta, essas coisas erradas, assim, aí eu não participei mais também. Aí você deu uma afastada nas escolas? Deu uma afastada, só vou lá, dou uma olhada no ensaio. E é muito diferente, Maico, você cantar ali no desfile? Eu não sei como é que é o carnaval lá em Mococa, mas deve ser o padrão, né, desfile ali na avenida e tal. É diferente de você estar ali desfilando, acompanhando o carro de som, do que você estar no palco? Ah, um pouquinho diferente, né. O que muda? Ah, tem aquela galera que você tem que ficar andando, né, cumprimentando, né, e tem outras pessoas junto ali com você, o enredo, puxando. Aquela música, a mesma música, até terminar o desfile, né? E tal. Essa acho que é a pouca diferença que tem. A diferença seria só essa mesmo. Seria essa também, né. E hoje como é que tá a tua agenda de show? Tá fazendo bastante shows? Então, eu fiz alguns shows depois que eu voltei, né, faz uns 3 meses aí que eu voltei, tive uns problemas aí. E eu fiz bastante shows, tô com mais 3 shows particulares marcados. Dá pra falar desse problema ou você não curte falar? Ah, foi um problema de família, onde morreu parentes e tal. Tá. E eu dei uma afastadinha pra, até pra cuidar do emocional minha, da minha família. Mas voltou, ainda bem que voltou. Voltou graças com a um gás total. Voltei. Quanto tempo faz? Voltou? Faz 3 meses que você tá de volta? Faz três meses que eu tô de volta. 3 meses que eu tô de volta, graças a Deus. Quanto tempo de estrada já fazendo shows? Já faz 5 anos já que tô. Faz tempo pra caramba já, hein, Márcio? Já faz tempo. Tá velho na estrada já. Eu tô bem calejado, já fiz de tudo já, né, assim, no, na música, dos menores aos maiores shows, em particular, festa de aniversário, casamento, até festa pública, assim, carnaval. Você teve, foi o ano passado, ano retrasado, você teve fazendo um show em Arceburgo, não teve um show grande em Arceburgo? É, fiz em Arceburgo, 2014 fiz o carnaval lá, fiz 4 dias, né. Fiz em 2015, eu fiz o de Mococa também, né? Teve um dia lá que a gente fez. Mas são públicos bem diferentes, né, Marcos? São. Totalmente, assim, diferentes, né? Pelo tamanho do público, assim. Mas o show do Maicon, o show sertanejo do Maicon Lambertini, como é que é esse show? É um show mais romântico? É um show que vai lá atrás e busca lá os sucessos do sertanejo antigo? É um show misturado, né? A gente sempre tenta buscar os grandes sucessos do momento, né? Eu prefiro fazer um show pra cima, porque as pessoas vão pra se divertir, pra esquecer aquele problema em casa, vai pra dançar. Eu gosto de fazer um show bem, bem dançante, mas a gente sempre busca a raiz da música antiga, sertaneja, né? Que a gente não pode esquecer jamais. E a parte romântica também, mas é pouco romântico, assim, mas é pancadão mesmo. Mas você acha, hoje, na atual fase da música sertaneja, você acha que a tendência é continuar com esse show mais pra cima e as músicas mais pra cima, ou você acha que a música sertaneja hoje já tá voltando pro lado mais romântico? Tá voltando pro lado mais romântico, eu venho reparando que tá fazendo mais sucesso, né? Entre 2011 a 2013 teve essas músicas aí, né? Aí se eu te pego, por aí vai, chiclete, balada, né? Aquela música chiclete. Agora de 2015 pra cá a galera tá voltando mais, né? Tem grandes músicas aí românticas fazendo sucesso de novo. Essa música que você vai lançar hoje aqui no programa Expresso, que é Somos Iguais, essa é uma música mais pra cima, é uma música agitada, já é uma música mais nesse estilo romântico? É uma música romântica, totalmente romântica. Composição sua? Composição minha. Eu componho desde os 14 anos, né? Tem mais de 200 músicas. Mais de 200 músicas? Mais de 200 músicas. É uma facilidade grande, então, para compor. Facilidade. Compõe por pedido, o pessoal pede, por encomenda? Isso aí surge do nada. Às vezes eu tô, sei lá, andando na rua e pego o celular, já gravo, e ali arquivo, e ali a gente começa a trabalhar naquele tema da música. Mas dá pra fazer uma música mais trabalhada, uma música com história, por exemplo, ou não? Tem que ser, geralmente, músicas de dor de cotovelo. Ah, eu tenho vários estilos de músicas, né? Tem vários, pra cima, aquelas músicas mais de balada, aquelas músicas raízes, músicas românticas. E pegando a gente, por exemplo, uma música tipo Dia de Visita, do João Paulo e Daniel, Olhos de Luar, lá do Christian Ralf, que tem aquela história, Caboclo Tereza, a gente vai voltar mais um tempo. Tem dá também pra fazer uma música nesse estilo? Ah, dá pra fazer, eu tenho algumas, não gravei ainda, mas tá lá arquivado lá no meu computador lá em casa. Lá. Aí, Márcio Joaquim, pode combinar de fazer uma música sua história, tá vendo? Tem muita coisa pra contar. Tem bastante, né? vamos ouvir então essa música? Vambora, vambora. Somos Iguais? Vambora. Vamos então conhecer aqui. Satisfação muito grande pela primeira vez. Somos Iguais. Aqui na Pássaro da Ilha FM, na voz de Maicon Lambertini. gente já não vive junto, mas aquele amor pra mim foi tudo. Me dediquei demais, você não foi capaz de entender meu sentimento por você. Precisamos de mais uma chance. Vamos reviver este romance. Tua voz me traz a paz, teu sorriso que desfaz meu mau humor, e assim somos iguais. Volta, eu não consigo simplesmente te esquecer. Meu coração que tá carente quer você, pra nos meus braços matar toda esta saudade. Olha, vem nos meus olhos, tem certeza de ver que estou disposto outra relação viver e novamente reencontrar felicidade. A felicidade. Precisamos de mais uma chance. Vamos reviver este romance. Tua voz me traz a paz, teu sorriso que desfaz meu mau humor, e assim somos iguais. Volta, eu não consigo simplesmente te esquecer. Meu coração que tá carente quer você, pra nos meus braços matar toda esta saudade. Certeza de ver que estou disposto outra relação viver e novamente reencontrar felicidade. Mas volta, eu não consigo simplesmente te esquecer. Meu coração que tá carente quer você, pra nos meus braços matar toda essa saudade. Mas olha bem nos meus olhos, de certeza de ver que estou disposto outra relação viver e novamente reencontrar felicidade, a felicidade. Horas e 32 minutos, somos iguais. Música bonita, hein, meu amigo? É. Composição sua mesmo, né? Composição minha. Essa música eu escrevi em 2009. 2009? Só tive a oportunidade de gravar ela esse ano, agora, né? Que passou. Mas e por que demorou tanto tempo pra gravar? Ah, pelo fato, uma que eu não, comecei a cantar há 5 anos. E eu levava assim, mais meio que um hobby. Eu comecei a me profissionalizar mais mesmo pra valer uns 3 anos pra cá, né? 3, 4 anos pra cá. Comecei, quando você começou a levar a sério realmente a carreira. Sério mesmo, vi que tava tomando uma proporção legal, bacana. Essa música foi gravada onde, Maicon? Essa música foi gravada no estúdio do Carlos Blanco Digital. Em Mococa? Em Mococa. E cumprimento com da sanfona, algumas coisas aí com o Robertson, né? Do Robert Renan. Da dupla Robert Renan, conheço. Ó, vamos fazer um intervalinho comercial e daqui a pouquinho a gente volta pra falar então dessa fase mais profissional aí do Maicon Lambertini. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, é rapidinho. É Destaque, está no Expresso. É Destaque, está no Expresso, e esse cara aqui é um grande destaque aqui no interior de São Paulo, também aqui em Minas Gerais, já com alguns shows feitos aqui no nosso sul de Minas Gerais, né? Sudoeste de Minas. Maicon Lambertini, cantor aí de Mococa, que agora, como ele disse, né, antes da gente ir pro intervalo comercial, há cerca de 3-4 anos já começou mais um ver a carreira como um lado mais profissional, né, Maico? Ah, com certeza. E aí tudo começa a ficar mais difícil. Aí que a gente vê que a gente tem que matar um leão por dia, como se diz o velho. Enquanto está aí de boa, amador, fazendo showzinho aqui, tocando uma viola aí pros amigos, não tem problema, mas a partir do momento que você... A partir que você começa a profissionalizar, sério, aí a coisa fica mais difícil mesmo. Difícil aonde, Maico? Quais são as dificuldades difícil que você está encontrando? Difícil de você se penetrar em alguns lugares, algumas casas, de você às vezes conseguir um show mais distante, você tem que ter uma estrutura para poder alcançar esse lugar, né? E aí esse sonho começa a se tornar maior e você quer atingir cada vez mais, Maico, essa estrutura você provavelmente, eu acredito que não deva ter, mais pessoas, né, que qualquer dupla, e hoje tem 4, 5, 6 pessoas trabalhando em volta dele, você também não tem? Não tem. E aí, como é que rompe essa barreira e consegue atingir o sucesso? Então, eu tenho colaboradores, né? Tenho, primeiramente, agradecer o meu tio Márcio, né, que toca baixo, um grande músico da região de Mococa, né? Tio do Guilherme, da dupla, né? Da ex-dupla, Gil Matos e Guilherme. E tem o Robertson também, né? Do Robert Renan. Tem o Anderson Batata também, baterista, é um cara que sempre me dá muita força. E eu também, né? Que a gente sempre tá correndo atrás. Esses são os principais que vem. E a correria tem que ser diária, né? A correria tem Mas que ser diária. Mas hoje você trabalha em outro tipo de emprego ou não? É sim, só cantando? Sim, trabalho em outro emprego e cantando. Senão não... Final de semana canta. Final de semana canta. Final, meio de semana. Pra contratar você, como é que faz? Tem um telefone, tem, uma página tem telefone. No Facebook? Então, eu queria convidar todos os ouvintes a curtir a minha página de banda no Facebook, né? Maico Lambertini. Também me seguir no Instagram. E tem meus vídeos no YouTube, essa música que tocou também tá lá. E no WhatsApp também, né? Com esse número que eu vou passar, quiser entrar em contato, até manda a música pra ouvir em casa e tal. Passa então o teu número de WhatsApp, Maico. Mococa, né? 019-994-414-5314. Facinho. Seu WhatsApp aí pra, inclusive, você contratar o Maicon Lambertini pra um show aí nos pesqueiros da região, nas casas de shows da região. Casamento. Casamento, aniversário. Casamento é bom demais, né? Nossa, adoro. Casamento, a grana cai na hora ali. É, bom demais. Tem um buffet, poder, né, também. Tem um buffet também, ótimo, que é muito ótimo, bom, ótimo, né? Adoro. Mas o pessoal, então, pode entrar em contato. É 019-994-41-5314. Exatamente. Esse é o telefone para você entrar em contato com o Maicon Lambertini ou então no Facebook, lá, Maicon Lambertini. Você conversa com ele lá através de mensagens, né, Maicon? Exatamente. Como é que você tá vendo o mercado aqui na nossa região? Tem muitas casas de shows, tem muitos contratantes aqui na nossa região, tem, ou a gente está passando tem. Uma entre safra por causa dessa crise? Então, a crise ela está atingindo em todos os setores, né? Realmente deu uma caída para todo mundo, em geral. Claro. Em geral, né? Uma coisa vem puxando a outra. Mas tem umas casas legais em Mococa, aqui na região, né? Inclusive algumas que eu já toquei, já anunciou aqui. Cê, no Pesqueiro SJ mesmo? Já toquei, já fiz, acho que 3-4 shows no Pesqueiro SJ. Né, tem Cachaçaria, Mococa, agora lá tem um Caipirão, tem agora New York, tem vários lugares assim bacana. Mococa à noite então é bacana. À noite é bacana lá. E Santo de Casa faz milagre lá? Faz, tá fazendo? Faz um pouco. É difícil, viu, rapaz? É difícil, concorrência é grande, tem muita gente com muita qualidade aí também, né? E infelizmente, todo mundo que passa por aqui, artista que passa por aqui, geralmente reclama que na própria cidade ele não consegue fazer muitos shows. Então, exatamente, eu faço mais pra fora do que dentro de Mococa. É uma coisa assim que é verdade. Isso mesmo. É unânime. É unânime. De onde unânime. Eu recebo aqui, o pessoal de Itapiratiba que vem, de Monte Santo, São Pedro da União, aqui de Guaranés, enfim, não importa a cidade. Quando eu faço a pergunta, Santo de Casa faz milagre, a resposta sempre é a mesma. Faz em casa não consegue ter tanta repercussão. Não, é mais pra fora mesmo. Não. Geralmente eu faço mais pra fora do que dentro de Mococa mesmo. É. Essa música a gente vai trazer aqui agora, você é linda, é sua também? É minha também. É tava minha. Apaixonado quando você fez? Essa música é uma história engraçada, porque eu tava lá na praça com uns amigos e vi uma amiga minha muito bacana, que ela gostava de um rapaz que não gostava dela. E é uma moça bonita, legal, assim, super gente boa. E eu vendo aquilo lá pra um compositor, tudo pra ele é motivo de música, né? Qualquer coisa. E eu fiquei com aquilo lá, peguei e gravei, né, algumas partes da música, assim, e fui trabalhando nela, mais de 8 meses na música, que eu fui trabalhando nela, construindo ela, e ficou essa música super bacana aí, que a galera fala, você fez pra alguém, você fez pra tua namorada, pra alguém que você gosta. Falei, não, é pra uma amiga minha e tal, já tive a oportunidade de cantar pra ela também. Essa amiga sua gostava de uma outra pessoa? Gostava de uma outra pessoa. E a outra pessoa não... Já tinha namorado e não gostava dela, e ela chorava perto da gente, a gente acalmava ela e tal. E hoje, e ela conquistou o cara ou não? Não, hoje eu namoro uma outra pessoa. Vamos ouvir então? Vamos ouvir. Michael Lambertini, olha só, essa música é lindíssima também. Você é linda. Você é linda e tão especial. Mas vive sofrendo por um alguém que só te faz mal. Ah, se eu pudesse te ter em minhas mãos, em nossas vidas não haveria mais solidão. Mas sei que você não quer. Há quem te quer feliz, mas eu não desisto. Até ter você pra mim, eu vou te dar tudo que você sonhou. Darei os meus dias só pra você ter amor. Felicidade é ver você sorrindo ao lado meu. Eu te amo, minha linda, e eternamente serei só seu. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Você é linda e tão especial, mas vive sofrendo por um alguém que só te faz mal. Ah, se eu pudesse te ter em minhas mãos, em nossas vidas não haveria mais solidão. Mas sei que você não quer. Há quem te quer feliz, mas eu não desisto. Até ter você pra mim, eu vou te dar tudo que você sonhou. Darei os meus dias só pra você ter amor. Felicidade é ver você sorrindo ao lado meu. Eu te amo, minha linda, e eternamente serei só seu. Eu vou te dar tudo que você sonhou. Darei os meus dias só pra você ter amor. Felicidade é ver você sorrindo ao lado meu. Eu te amo, minha linda, e eternamente serei só seu. Você é linda. Você é linda. Tão especial. Você é linda e tão especial. O Michael Lambertini não conquistou a amiga, apesar que não era esse o caso, né, Michael? Não era minha meta. Não era a meta dele. E a menina, infelizmente, também não conquistou o amor que ela queria, né? Infelizmente. O compositor é qualquer coisa perto dele já é motivo de música, né? ô Maicon, a gente tá no final aqui do programa, repete aí pra gente então o telefone para contato, para quem quiser contratar o show do Maicon Lambertini. É 019-994-415314. Beleza, só ligar, tem Facebook lá, tem Facebook, no WhatsApp. YouTube, tem canal no YouTube também? Tem professor? Canal no YouTube, tem meus vídeos dessa música aí, das duas que tocou também. Logo eu tô postando uma outra aí, Céu Azul, né, que é um reggae. E tem no Instagram também, né? Me segue lá no Instagram que eu te sigo de volta. Beleza. E tem novidades vindo aí pra frente ou agora a ideia é trabalhar na música Somos Iguais? A ideia agora é trabalhar na música, né? E a gente tem alguns projetos aí engavetados aí. E a ideia é fluir em cima dessa música pra poder seguir o resto, partir, né, dessa música aí vem as outras músicas. A ideia é no futuro ter um CD ou já gravar um DVD? A ideia é essa, né? Ter o CD e a ideia também é vender minhas composições. Né? Tentar atingir o público com as minhas outras composições. Mas aí como é que você faz? Manda as composições para os escritórios? A gente manda para os escritórios, para os próprios artistas, pros produtores, né? Hoje tem muito produtor, né? O ramo sertanejo está muito grande, tem muito cantor, a gente manda para todos eles, né? E a gente está sempre esperando aí uma boa notícia. Música sertaneja está muito igual hoje em dia? Olha, eu acho que ela está começando a dar uma diversificada de novo, né? Como eu disse, entre 2011 e 2013, estava muito igual, né? Estava muito igual. A gente ainda até admira alguns artistas que manteve ali firme e forte, como Jorge Mateus, né? Que se manteve num único padrão aí. Eu me lembro... Música mais séria, né? Eu me lembro que alguns anos atrás, não lembro se foi o Jorge ou se foi o Mateus, que disse que o meio sertanejo era podre. Você lembra disso? É podre mesmo? Ah, depende. Eu costumo fazer muita amizade, né? Eu tenho amizade com vários cantores da região, David William, Cairo Oliveira, enfim, Matheus Jorente. Eu não tenho essa de ciúme. Eu acho que a maioria tem o que merece, né? Eles trabalharam para conquistar o espaço e cada força que eles me dão para mim é muito bom. Se o meio dele tiver podre, é só sair dando detalhe. Exatamente. Né? Maicon, valeu, foi um prazer receber o sucesso pra você. Obrigado, o prazer é todo meu e eu tô feliz demais mesmo. Felicidade é minha estar recebendo você aqui, espero receber mais vezes. Que você não faça como muitos cantores que passam aqui, fazem sucesso e esquecem das rádios do interior. Jamais. Isso é muito comum acontecer. Só se explodir demais, a agenda for muito grande, aí não tem jeito, mas caso contrário. Aí eu jamais. Ligo pro Márcio Joaquim e peço pra ele te amarrar e trazer uma Márcio rádio, Joaquim, cara, tá bom? Já agradecendo também, né? Aproveitando a audiência aqui da rádio, agradecer meu amigo Márcio Joaquim, que sem ele aqui eu não. Grande parceiro. Grande parceiro, que Deus dê tudo do melhor pra ele, que ele merece muito. Valeu. Obrigado mesmo de coração a todos aí. Valeu, Maicon. Um grande abraço pra você. Vou fazer um intervalo comercial e volto na sequência já pra finalizar a edição de hoje do Programa Expresso. Programa Expresso.